Johnny, tudo pronto? Então lasca, filho! O povo gosta da putaria, Johnny! Semana vou ligar meu paredão, vou convidar as novinha pra empinar o raletão. Chega o fim de semana, vou ligar meu paredão, vou convidar as novinha pra empinar o raletão. Presta atenção novinha no que agora eu vou dizer, presta atenção novinha no que agora eu vou falar. Eu disse quica, quica, bota o raletão no chão. Quica, quica, bota a mão no paredão. Quica, quica, bota o raletão no chão. Semana vou ligar meu paredão, vou convidar as novinha pra empinar o rabetão. Presta atenção novinha no que agora eu vou dizer, presta atenção novinha no que agora eu vou. Eu disse quica, quica, bota o rabetão no chão. Quica, quica, põe a mão no paredão. Quica, quica, bota o rabetão no chão. Quica, quica, põe a mão no paredão. Quica, quica, bota o rabetão. Quica, quica, põe a mão no paredão. Quica, quica, bota o rabetão no chão.